Caetano 7, livre essa chame táxi, porta 103. Gol 1817 para o táxi, 185 Galeão 0400. Noite no 7, India Airport, pronto no ponto espera, ajuste no 04. 04, vai reportar no ponto espera, gol no 1817. confirmando ponto de espera, 1-0. Bono 817, Alinda, colono 0, vento 060 graus, 059. Alinda, decola 1-0, voo 9. Juliette, Mike, prossiga. Mike solicita autorização de rebote, pátio 3, para a posição 5 do pátio 1. Gente, autorizado início do rebote, reporte no término, isso que Juliette, Mike. Reportará no término, Mike. Bono 817, decolou os 53 aos 53, chame o controle 1208. 208, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, gol 1817. Bom dia, gol 1817. Contato a radar na decolagem, direto posição Leda, 1817. A direita, direto, posição Leda, 1817. Paulo Salvador, muito bom dia, tá 3309. Tá 3399? Afirmativa, aguarde. O tá 3399, GM de voo 340 Guarulhos, copia. Gente, eu tenho pré-aprovado o 360, copia, aguarda a coordenação, tá 3399. Copia. Tá, 3399, Guarulhos aprovado nível 360, via rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, curva direita. Transponder 5462, controle 1208. Zero nível 30, via plano de voo, bloque episódio 10, bridge episódio 16, Belo Horizonte, direto bridge, direto posse e Guarulhos. Da Euleda, curva direita, posse 5462, estacionado no transponder 1208, controle 3399. Então, 3399 da Euleda, após Leda, direto bridge, ok? A primeira aerovia que só intercepta é o peso 1 no meio. Gente, tá 3399, o senhor poderia cotejar? Leda, bridge, após o peso 1 no meio, tá 3399. Então, 3399, cotejamento correto, chame pronto. Tomara pronto, 3399. Juliette Mike, estacionado direitinho, obrigado, bom dia. Gente, bom dia, isso é Juliette Mike. Gol 1807, passa nível 130, chama centro Recife em 125 decimal 1, boa viagem. 251, bom dia, 1807. está 3399? A 3399, prossiga. Estacionamento na posição Foxtrot 114 e a foto do Quebec. Estacionamento na posição 3399. Cliente, são 3399, libera acionar, chame pronto para o táxi. Ok, são 3399, cliente. Torre da 3389. Prossiga. Back, posição 1 no passo. Tente coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. Bora para o táxi, não dá. Torre Salvador para o táxi 13399179 a bordo, 4 horas e 10 minutos, via alterna 13399. Extensão 3399, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame pronto, ajuste no 04. Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, 00, chamando pronto, 3399, 0 no 4.